Uma boa tarde a todos. Boa tarde. A paz de Jesus esteja com todos. Agradecidos a Deus, a Jesus e aos amigos encarnados e desencarnados que nos recebem aqui com o carinho, com o amor que nós sentimos presentes neste ambiente. Possamos, nesta tarde, nessas reflexões sobre um ano novo, nós meditarmos sobre o valor desse tempo que se inicia para nós. Na verdade, já se iniciou alguns dias, não é isso? Vamos retomar um tema que falamos aqui há quase um ano atrás também. Refletimos sobre esse mesmo tema, um ano novo. Talvez dê até para a gente, interiormente, fazer um balanço do aproveitamento dessas ideias. Então, para que a gente possa começar, iniciar, vamos lembrar que até poucos dias atrás nós estávamos num clima de Natal, não era assim? Existia toda uma preparação, toda uma agitação para uma data especial. E para muitos é uma oportunidade de encontrar família, de rever amigos, de se confraternizar. Para outros é uma oportunidade de comer bastante, para outros de trocar presentes, não era assim? E se vivia naqueles dias aquela movimentação típica do Natal, que já parece para nós algo distante no tempo, não é assim? Então, nós estávamos lá preocupados com todas essas coisas que preenchem essa data, e algumas pessoas se recordam que o Natal é a época que nós lembramos do nascimento de Jesus, não é assim? Nesses dias agora de janeiro, dia 11 de janeiro de 2015, nós... Hoje é dia 11, né? Nós lembramos dessa figura de Jesus, né? Ainda recordamos do seu nascimento, ou toda essa movimentação que tem no início do ano e essas últimas notícias tão tristes e lamentáveis que nós ouvimos, o que se passou na França, o que vem se passando em outras partes do mundo, será que isso já apagou da nossa lembrança? Esse momento tão terno, tão amoroso, esse momento tão especial que é o nascimento de Jesus? Para alguns sim, porque a gente já inicia essa rotina de começo de ano, volta ao trabalho, volta aos compromissos, ou quem está de férias, está fazendo coisas diferentes, a sua atenção está em outros assuntos. E para muitos então, se passou essa mensagem do Natal, já é algo que parece distante, não é mesmo? E o Natal já parece algo distante nesse começo de ano, mas talvez seja justamente a lembrança do que essa data significa, o que precisamos para tornar este ano novo, ou este novo ano, um ano diferente. Nós vamos nesta tarde ou nesta noite buscar exatamente essas reflexões, pensando o que significa a mensagem de Jesus, para que, com ela, possamos dar um embasamento a um projeto de vida para um novo ano. Vamos buscar algumas ideias que nos alimente essa compreensão. E, antes de a gente abordar essa parte propriamente, nós vamos relembrar que, durante a passagem do ano e nesse início, nós temos muitas expectativas, não é isso? Os nossos votos de um feliz ano novo, nós desejamos para as pessoas que os sonhos delas se realizem, que elas sejam felizes, que elas encontrem aquilo que elas estão buscando, que elas encontrem paz, que elas encontrem os seus desejos, que elas os realizem. Nós temos por hábito fazer isso, é uma tradição, não é assim? De desejar às pessoas que tudo transcorra, tudo seja como elas sonham. Mas nem sempre aquilo que nós sonhamos é o melhor para nós. Temos que sempre lembrar disso. Nem sempre o que nós desejamos realmente é o melhor para nós. E não quer dizer que está errado sonhar, desejar, almejar. O que nós precisamos é, à medida que vamos evoluindo, amadurecendo espiritualmente, vamos ampliando a nossa compreensão para passar a concentrar a nossa força mental, do desejo, da vontade, naquelas coisas que realmente importam. Porque talvez o segredo para a realização não seja desejarmos e almejarmos tudo. Queremos tudo a todo tempo, cada hora uma coisa diferente, Talvez o segredo das realizações é a gente identificar o que realmente é importante em nossa vida e, a partir desse ponto, passarmos a concentrar a nossa força. Disse Jesus uma ocasião assim: buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado. É algo para a gente meditar, não é? É algo para a gente refletir, que há algo fundamental na nossa vida que nós devemos buscar. Há algo que nós realmente temos que ir ao encontro. Mas temos que verificar se isso é realmente algo superior, algo positivo, algo realmente significativo para nós. Porque muitas vezes, de tanto querer tantas coisas, nós despendemos uma energia e nem vamos conseguir muita coisa. Agora, será que desejar, planejar, almejar alguma coisa, será que isso tem um valor real? Será que o nosso querer pode interferir em nossa vida? O nosso desejo pode interferir? Olha, acredito que a maioria aqui, todos têm já uma experiência de vida, que podem responder comigo de forma afirmativa essa pergunta. Sim, o nosso querer pode nos trazer determinadas situações. O nosso desejo, a nossa vontade, tem sim um poder de realização. E nós, para podermos planejar um novo ano, alcançar um resultado positivo, devemos usar essa força, o desejo, a vontade, em nosso favor. Expectativas, ou melhor, expectativas, promessas, desejos, planos no começo de um novo ano. Qual o valor de tudo isso? Desejar, planejar, conseguir, requerem uma condição a mais. Não basta a gente apenas querer as coisas. Não basta apenas a gente ter vontade para a realização em um novo ano. Há algo que nós precisamos dar de nós mesmos para que esses desejos se concretizem. E nós vamos buscar numa sábia mentora, Joana de Ângeles, algumas indicações de como nós podemos fazer realmente com que esse nosso desejo, essa nossa vontade, tenham força para atrair aquilo que é importante para nós. Joana de Ângeles vai nos dizer o seguinte no seu livro Autodescobrimento, Uma Busca Interior. Quando se deseja realmente fazer algo, estabelece horário e define-se ocasião. Essa ordem, registrada no subconsciente, faculta que se consuma o programa estabelecido. Então, o primeiro passo para nós realizarmos coisas neste novo ano é a gente determinar quando nós vamos começá-las, quando elas vão passar a fazer parte das nossas obrigações. Porque quando a gente coloca para nós mesmos tudo de forma vaga, esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo, esse ano eu vou conquistar tal coisa. Pode observar, tudo que nós colocamos de uma forma vaga, eu vou fazer, tá? Deixa aí, eu vou fazer daqui um pouco. Pode observar, é o que nós estamos programando para não fazer. Se você quer realizar algo na sua vida, determine o dia que você vai começar essa realização. Porque muitas vezes, para a gente conquistar algo, basta o primeiro passo, a primeira ação. E nós vamos chegar àquilo. Talvez sejam necessárias inúmeras etapas até conquistarmos. Mas nós temos que descobrir qual é a primeira e determinar. Pode observar, as pessoas que não querem fazer algo, elas geralmente respondem quando alguém pede para elas: faz isso para mim. Eu vou fazer, deixa aí que eu faço. Pode observar, quando a pessoa põe nesse plano vago, ela não está com vontade de fazer. Agora, quando ela quer fazer, ela fala: à tarde eu vou fazer, amanhã de manhã é o que eu vou fazer. Essa nossa disposição é como que nós criamos internamente uma auto-obrigação. Nós passamos a nos condicionar a agir. Isso que ela fala aqui, que registra no subconsciente e que faculta se consume o programa estabelecido, é isso. Porque na maioria das vezes nós não fazemos algo porque não o iniciamos, porque não começamos a fazer. Se começarmos, aquilo se desencadeia, aquilo progride. Então, qualquer um que quiser realmente realizar algo nesse ano, determine. E aí que vem agora o momento que nós precisamos ponderar. Eu posso dizer assim, este ano eu vou comprar minha casa. Veja, para comprar uma casa são necessárias inúmeras condições. Nós precisamos saber se nós vamos ter essa condição para estabelecer um plano, às vezes, que é grandioso para nós. Mas existe um primeiro passo para comprar uma casa. Nós precisamos descobrir qual é. E aí nós vamos determinar, eu vou começar a dar esse primeiro passo agora. Talvez para comprar uma casa, ou um carro, ou realizar qualquer coisa de ordem material, talvez nós precisamos de ter uma quantia inicial de dinheiro, não é assim? Preciso ter a tal da entrada para começar a comprar algo. E uma entrada significa um valor. Eu tenho que acumular esse valor. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que determinar quanto tempo eu vou levar para alcançar isso e começar a juntar esse dinheiro para somar e transformar essa entrada. Às vezes vai começar com o quê? Aquela pequena quantia que eu vou separar para realizar aquilo. E eu vou começar a guardar, nem que seja pouco, mas eu vou guardar. Aquilo vai ser sagrado para mim. Então eu preciso determinar quando eu vou começar isso. Enquanto fica só no sonho, no desejo, eu vou um dia comprar uma casa, um dia eu vou fazer isso. É um dia. Quando é esse dia? Pode ser pelo infinito, pela eternidade. Então é necessário determinar. Eu vou começar a fazer isso no dia tal. Pode parecer algo assim muito simplista colocar dessa forma. Mas quando nós iniciamos algo, nós passamos a ter uma condição diferente da que nós tínhamos antes. Antes não tínhamos nada, agora já temos o começo. Aí é necessário o passo seguinte. É necessário a gente pensar o que eu preciso fazer para a realização do meu sonho, já que eu comecei. Eu já determinei, eu já marquei para mim quando eu vou começar a conquistar aquilo. Aí falta a outra parte, e que é decisiva, e que também Joana de Ângeles vai nos dizer, olha, quando alguém aspira por mudanças para melhor, irradia energias saudáveis do campo mental que contribuem para a realização da meta. Por isso que os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos planos têm que ser algo realmente que seja para melhor. E vamos entender que aqui é um espírito superior falando sobre o melhor. Ele não está pensando só nas coisas materiais. Ele está pensando também e além das coisas materiais, mas em especial naquilo de natureza espiritual. Então, quando nós pensamos em algo e desejamos algo que é importante para nós espiritualmente, nós temos esse poder de irradiar essas energias saudáveis que ela se refere. É aí que está a força do poder da vontade. Porque quando nós queremos realmente aquilo que é importante para a nossa condição espiritual, para o nosso bem-estar espiritual, tudo vai ao favor nosso. Sabe por quê? Porque quando a gente quer algo que é bom para nós espiritualmente, nós temos do nosso lado ninguém nada mais do que Deus e as suas leis. E, junto a Ele, milhares e milhares de seres que trabalham no universo, encarnados e desencarnados, e entre os desencarnados em inúmeros planos evolutivos, milhares e milhares de seres que estarão trabalhando também em nosso favor. Por isso que quando nós vamos pensar no novo ano, pensar nos planos de vida que nós temos para o novo ano, nós temos que sim fazer os planos materiais. O exemplo que eu dei de uma conquista material são das coisas mais simples para o espírito realizar. Qualquer um com disciplina, com empenho, consegue alguma realização material. Talvez não a sonhada, mas alguma ele consegue. Agora, se ele está focado na sua evolução espiritual, no seu aprimoramento interior, naquilo que Jesus sintetizou de buscar o reino dos céus e a sua justiça, tudo vai ser favorável a ele. Daí a importância de, no novo ano, quando nós vamos planejar esse novo ano, não vamos pensar apenas nas coisas materiais, todas muito importantes, talvez algumas sejam, outras não, mas vamos pensar especialmente nas coisas de natureza espiritual, naquilo que realmente é importante do ponto de vista espiritual. E já já nós vamos ver o que é realmente importante do ponto de vista espiritual. Mas antes vamos ver o que, que falta para que a gente realize qualquer coisa, seja no plano material ou no plano espiritual da vida. O que nos falta muitas vezes é que nos faltam os contínuos esforços. Ela disse assim, olha, através de contínuos esforços direcionados para o objetivo, cria novos condicionamentos que levam ao êxito, como decorrência normal do querer. Veja, muitas coisas não são realizadas porque nos faltam esses contínuos esforços, essa dedicação permanente naquilo que é importante para nós. Por isso que a seleção daquilo que é realmente importante para nós é fundamental. Porque se nós escolhemos algo para realizar e aquilo tem a ver com a nossa vida, tem a ver com a nossa realidade, nós estamos dentro dos planos de Deus. Nós estamos dentro dessa estrutura maravilhosa da vida que conspira a favor daqueles que seguem as leis divinas. Por isso que nós precisamos muito mais do que selecionar algo porque todo mundo tem, porque todo mundo é. Nós temos que descobrir nos nossos projetos de vida aquilo que nos cabe a viver, aquilo que faz parte da nossa história futura. E não é fácil descobrir por quê. Muitas vezes nós estamos preocupados com o que as outras pessoas têm, o que as outras pessoas fazem, o que as outras pessoas são. Estamos pouco preocupados com aquilo que realmente diz respeito a nós, aquilo que nós realmente queremos. Nós somos levados dos nossos dias por uma série de fatores que não convém discutir agora se são certos ou errados. Nós somos levados a incorporar inúmeras ideias, ideologias, inúmeras formas de ver o mundo que não tem muito a ver com a gente, que não é para nós. Nós somos levados a considerar que algo é bom, algo é útil, algo é desejado, porque existe uma indústria, um comércio, que deseja que a gente compre, que a gente use bens. E muitas vezes são coisas que nem são tão necessárias e importantes a nós, embora possamos usufruí-las também no mundo. Mas é aí a questão da prioridade. Se eu foco a minha força na busca daquilo que é secundário na vida, ou às vezes até terciário, às vezes está numa posição muito além, eu deixo de pôr a minha força naquele objetivo maior da minha vida, eu dissipo a minha energia em algo que não me fará feliz, que não me trará satisfação. E é aí que eu não encontro realmente nunca bem-estar, satisfação perante a vida. Daí a importância de buscarmos aquilo que realmente é importante espiritualmente. Minha esposa já falou uma vez, pega água e bebe. Não fica fazendo charme com o copo na mão. Então, nós temos que ter essa... Nós temos que ter essa disposição na vida, então, a de realizarmos as coisas que são importantes, são prioritárias para nós. Quer tirar o livro aqui para mim, por favor, para não molhar? Puxa eles aqui. E aí, obrigado. E aí, então, é que nós vamos ter a força, a disposição para as nossas realizações. Então, desejar, planejar tem um valor real em nossa vida. O que pensamos tem o poder de se realizar quando está dentro de um limite possível. Isso é algo que nós temos que sempre, obrigado, nós temos que sempre lembrar. Aqui já deu, depois a gente enxuga direito. Desculpa, viu? Então nós temos que sempre pensar se aquilo que nós desejamos está dentro do nosso limite. Porque muitas vezes quando a gente coloca assim, de que é possível realizar um sonho, é possível conquistar algo, nós pensamos que tudo está ao nosso alcance e tem limites. Por exemplo, nós poderíamos desejar nos tornarmos mega milionários, porque existem pessoas no mundo que são muito ricas. Para se ter uma ideia, mais de 40, algo em torno de 40, 50% das riquezas do mundo estão nas mãos de em torno de 60 pessoas só. São as pessoas mais ricas do mundo. E não são esses que falam em revistas, de fofoca, nada disso. São pessoas que passam até bem desapercebidas da sociedade. Estão entre as pessoas mais ricas do mundo. Então veja, nós podemos ter um plano ambicioso de se tornar uma dessas pessoas, mas isso está dentro do nosso limite? Nós não sabemos muito bem. Com certeza, se tivermos a prova para nos tornar uma dessas pessoas, nós seremos levados a isso. Então nós não podemos ter planos muito ambiciosos, que estão muito além daquilo que é a nossa possibilidade. Isso é algo fundamental para a gente poder concentrar a nossa força. Algo importante também, que nós temos que meditar quando fazemos esses planos, quando nós pensamos o que vamos fazer em um novo ano, é nós pensarmos que talvez o possível já nos baste para a nossa satisfação. Se nós planejarmos e idealizarmos coisas que são possíveis para nós, talvez isso já vai nos trazer uma satisfação muito grande. Talvez nós descobramos, até nesse exercício de alcançar o que é possível para nós, nós vamos descobrindo as nossas forças interiores. Vamos descobrindo aquilo que é capaz de nos levar aonde nós quisermos. Porque todas as potencialidades do espírito, toda a sua capacidade, ela se desenvolve por exercício. Ninguém é dotado de nada assim, instalado como um programa que nós instalamos num computador. E a partir daquele momento ele faz aquela função. Nós, para desenvolvermos potenciais, nós temos que praticar as habilidades que envolvem aquelas realizações. Temos que exercitar, temos que fazer. Tudo na vida do espírito é isso. Ele começa fazendo pouco, ele começa fazendo mal feito, e à medida que ele faz aquilo que a Joana de Ângeles falou anteriormente, empenha-se, esforça-se, ele vai transformando, ele vai conquistando e modificando a sua vida. Tudo, qualquer realização nossa. Alguém que sonha, por exemplo, ser um grande músico, pessoas que são apaixonadas pela música, mas não tem talento nenhum, com nenhum instrumento, não tem nada, apenas gostam muito. Quer um dia se tornar um grande músico? Comece a se dedicar à música agora. Comece a estudar música agora. Ao longo da sua evolução, à medida que você exercitar essa habilidade, ela vai se aprimorar, a sua sensibilidade vai se desenvolver e você vai conquistar aquilo. Então tudo nós temos que começar dentro do que nós podemos realizar. Por isso que ninguém deve se sentir limitado para começar nenhuma realização na vida. Tem pessoas, por exemplo, que gostam de escrever. E aí elas poderiam pensar assim, mas eu nunca vou ser um escritor. Pode não ser nessa vida, mas no futuro pode ser. Talvez nessa vida você alcance as habilidades necessárias para ser um bom escritor. Mas precisa do quê? Começar a exercitar. Quer ser um dia um espírito bom, um espírito iluminado, como esses que nós ouvimos falar, como Chico Xavier, que dá nome à sala aqui? Tem que começar a seguir os exemplos dele agora. Quer ser alguém capaz de amar o próximo, de perdoar? Tem que começar a fazer isso agora. Tem que exercitar. Tudo que é realização do espírito começa aos poucos. Tudo. Então, qualquer coisa que nós quisermos ser, nós poderemos, num plano longo da existência, envolvendo muitas reencarnações, mas em algum momento nós temos que começar. E também temos que, nesses momentos dos planos, nós temos que verificar que não é inútil desejar e formular pensamentos otimistas em um novo ano. E temos que estabelecer objetivos alcançáveis e pertinentes a nós, como já vimos. E, ainda, temos que desejar aquilo que realmente importa, as nossas necessidades mais profundas. Isso daqui é uma síntese daquilo que nós podemos realmente ter como base para planejar um bom ano. Acreditar que é possível através da nossa vontade e realização, desejar, nos esforçarmos e que essa realização seja algo que tenha a ver com as nossas necessidades espirituais. Herculano Pires, uma figura muito importante na história do Espiritismo no estado de São Paulo e no Brasil, ele, num texto importante que ele tem no livro O Homem Novo, ele nos fala sobre um ano novo, sobre esse ato de nós planejarmos a nossa vida num novo ano. Ele disse assim, olha, cada ano novo que surge é para nós, os caminheiros da evolução, uma nova oportunidade de progresso que se abre no horizonte. Nós temos que ver um novo ano assim. Mesmo as pessoas mais velhas, agora eu vou tomar mesmo de uma vez, né? Mesmo as pessoas mais velhas que já se desiludiram um pouco com a vida, estão às vezes decepcionadas com algumas situações, sem esperança, todos podem e devem ter planos para um novo ano, ter desejos, realizações. Isso é importante para nós encarnados e para os desencarnados também. Veja, quando eles estão do lado de lá, que eles têm alguma lucidez, o que que um espírito faz? Ele planeja a próxima reencarnação. Todo mundo acha ruim esse mundo, mas quando a gente está desencarnado, o que a gente mais quer é voltar para cá. Por quê? Porque aqui é a nossa oportunidade de realização. Com todos os problemas que a Terra tem aqui, a crosta terrestre, o plano dos encarnados, aqui é o melhor lugar para espíritos como a gente estar. Porque aqui a gente tem disciplina, a gente tem provas, tem expiações, que são tudo elementos necessários para a nossa evolução. Porque a gente só desenvolve habilidade, gente, presta atenção muito nisso, a gente só desenvolve as habilidades que a gente tem porque a gente foi empurrados na vida a solucionar problemas, fomos compelidos a resolver situações, e aí a gente vai aprendendo. Pode observar, tudo que nós sabemos fazer foi por causa da necessidade. Poucas coisas a gente aprende porque a gente realmente quer. Na maioria das vezes a gente é levado a mexer com algo e naquilo a gente descobre-se e vai desenvolvendo as habilidades. Então a Terra é um lugar muito bom para a gente estar. Aqui a nossa oportunidade de encarnados, ela é muito valiosa. Ela é muito importante. Porque nós só vamos usufruir bem do mundo espiritual quando nós somos espíritos bem avançados. Por enquanto, o melhor lugar para nós é aqui mesmo. Então ter planos, projetos para uma vida material é fundamental. É ter ali um projeto de vida, como costumam dizer. E não pode ser um projeto de vida apenas de coisas materiais. É fundamental as realizações de natureza espiritual, que vamos falar logo mais. E o Herculano Pires, ele diz isso, olha também. Entremos no ano novo com a decisão de aproveitá-lo em todos os seus recursos. Nós temos que realmente pensar que um ano de vida é uma oportunidade. Mas aí alguém poderia refletir assim e perguntar agora: mas Antenor, e se eu tiver que morrer no meio desse ano? Só vou ter 6 meses dele. São 6 meses de oportunidade. É algo que nós não vamos desperdiçar. Se eu sei que eu vou morrer, melhor ainda, porque aí eu vou tentar fazer tudo que eu não fiz em 45 anos e 6 meses. Mas ninguém sabe. Ninguém pode ficar pensando assim, ah, eu não tenho mais projeto, eu não tenho mais futuro. Nós não sabemos. Nós podemos estar hoje com 85 anos e a nossa prova vai ser de ir até os 120. E aí? São mais 35 anos. Dá para fazer muita coisa. Então não importa, nós não devemos nos preocupar se o nosso tempo ainda é curto ou não, se já fizemos tudo o que devíamos ou não na vida. Todos nós temos algo ainda a fazer, porque se Deus nos mantém nesse mundo ainda, é porque algo ainda nos cabe aprender aqui. Quando nós não tivermos mais nada a aprender, nós somos tranquilamente desligados do corpo e vamos para o mundo espiritual. Nem sofremos, nem passamos por perturbação ou desencarne. Vamos serenamente para o lado de lá, quando nós fizemos tudo. Então, colocando projetos em nossa vida. Agora, como já vimos, a parte espiritual é a que tem que vir primeiro. Então, no nosso novo ano, temos que ter o quê? planos para o nosso crescimento espiritual. Vamos entender aqui que crescimento espiritual é aquilo que eu falei lá, que Jesus disse: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Então, é aí que vai estar o grande segredo de uma vida realizada. É nós realmente colocarmos a parte espiritual da nossa vida como prioritária, porque tudo mais vai se encaminhar para acontecer, para ser como nós desejamos. E quem vai nos dar as ideias para refletirmos sobre como é o crescimento espiritual é o Espírito Emmanuel, numa mensagem muito bonita que ele tem, chamada O Natal do Cristo. Essa mensagem, ela nos traz algumas reflexões profundas, importantes, sobre aquilo que é importante para nós, sobre aquilo que realmente, do ponto de vista espiritual, é importante nos planos que nós fazemos de um novo ano. E eu sintetizei, eu peguei apenas alguns itens dessa mensagem, mas seria interessante que depois cada um buscasse lê-la por completo. O site vai estar disponível lá, quem quiser ver pela internet tem a mensagem completa lá. Ele nos diz então, numa das suas colocações na mensagem, que a recordação do Mestre desperta novas vibrações do sentimento da cristandade. Isso ele refletindo então no Natal. Lembrar de Jesus, no que significou a sua vida. Quando vamos planejar a nosso novo ano, nós temos que planejar como discípulos de Jesus, como pessoas que estão buscando nesse ser tão especial um roteiro de vida, um roteiro de elevação espiritual. E ele diz também na mensagem que, conforme a nossa atitude espiritual ante o Natal, assim aparece o Ano Novo à nossa vida. Conforme nós pensamos, refletimos qual o sentido da vinda de Jesus, nós passamos a ter uma disposição diferente. Isso se nós acreditamos dessa forma, né? Se eu penso que Jesus é alguém que veio só para pagar os meus pecados do passado, como descendente suposto de Adão e Eva, se eu penso que Jesus me libertou de todo o mal e daqui para frente eu sou uma nova pessoa, eu vou realizar coisas dentro desse panorama. Agora, se eu penso que ele veio me ensinar uma série de regras de como viver em harmonia com as leis divinas e eu sigo essas regras, aí sim passa a fazer sentido a sua vida. Aí sim os seus ensinamentos passam a tocar profundamente minha vida. E a minha vida passa a se modificar quando eu começo a viver como ele ensinou. Eu passo a ter a conduta, a ética que ele nos ensinou. Então percebe que conforme eu entendo o papel de Jesus para a humanidade, é que eu vou agir de uma forma ou de outra? É isso que Emmanuel está dizendo. Essa imagem dos reis magos, que no Evangelho são apenas chamados de magos, ela é muito expressiva. Existem dúvidas históricas se eles realmente existiram, porque segundo alguns pesquisadores, eles dizem que eles foram colocados no Evangelho, na história de Jesus, muito tempo mais tarde, para poder valorizar a pessoa de Jesus, como se Jesus precisasse disso. Seria uma forma, eles representando diferentes povos, seria uma forma de mostrar que o mundo reverenciou o nascimento de Jesus. Mas nós podemos buscar nessa figura, nessa imagem, uma outra ideia. Nós podemos imaginar que são pessoas que pegaram o que eles tinham, riqueza, poder, sabedoria, e colocaram em um objetivo de vida, colocaram numa direção. É uma figura que nos inspira, nos sugere essa ideia, de que se eu quero realmente encontrar algo especial na minha vida, eu tenho que colocar a minha vida nessa busca. Eu tenho que empenhar as minhas melhores forças, a minha riqueza interior, nessa conquista. Se eu quero encontrar algo importante na minha vida, aquele tem que ser o meu objetivo principal. Eu não posso alcançar uma realização espiritual superior enquanto eu estou no mundo confundido com as distrações do mundo, os brinquedos que nós temos no mundo, as distrações que nós temos no mundo. Enquanto eu estou preocupado em abarcar coisas que são transitórias na evolução do espírito e ponho toda a minha força para conquistá-las, eu estou deixando de alcançar isso que é superior. Então eles são o símbolo disso, de pessoas que mobilizaram sabedoria, riqueza, a sua influência na busca de algo realmente importante. Então, para nós, num plano de vida para um novo ano, nós temos que colocar toda a nossa força interior naquilo que realmente seja importante, naquilo que é realmente significativo para nós. E temos que pensar que um novo ano, ele deve ser, nessa busca de realização espiritual, ele deve ser uma oportunidade de curar as nossas próprias fraquezas, retificando atitudes menos felizes. Quantos de nós, quando fazemos os planos de um novo ano, pensamos apenas em conquistar coisas, pensamos apenas em acertar situações e não pensamos realmente que o mais importante hoje para nós seria que nós acertássemos aquelas pendências interiores que nós temos, as nossas fraquezas, os nossos defeitos, as nossas imperfeições, não é? Às vezes nós somos pessoas que, vou dar só um exemplo, e aí cada um pode refletir na sua própria condição, né? Às vezes nós somos pessoas muito briguentas, muito marrentas, estamos sempre ali discutindo, implicando com alguém, criticando severamente Deus e todo mundo, criticando tudo o tempo todo. E somos aquela pessoa que estamos ali o tempo todo, ranzinzas uns com os outros. Às vezes nós somos assim por muito tempo, às vezes é um momento só da vida que a gente é assim, ou é esporádico, de vez em quando a gente é assim. Mas se a gente identifica que essa é a nossa fraqueza, nós podemos, por exemplo, determinar para nós mesmos que essa é uma das coisas que nós vamos combater nesse novo ano. Sermos menos críticos, sermos menos exigentes em relação às pessoas, ao mundo, às instituições, pararmos de cobrar tanto das pessoas. Essa passagem do Evangelho, ela é muito significativa da figura que ilustra aqui a tela, que é a mulher supostamente adúltera, que foi trazida pelos homens ali tão severos, cobrando, exigindo que Jesus determinasse que a punição prevista por Moisés fosse aplicada contra ela. Porque, afinal de contas, ela era supostamente uma adúltera, alguém que traiu o marido, então ela tinha que ser apedrejada até a morte, segundo Moisés. E Jesus disse, então, olha, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Todos, na verdade, ali, sentiram ali profundamente tocados. Dizem alguns intérpretes que o que Jesus fazia ao escrever no chão era, na verdade, escrever o nome ali dos vícios, das fraquezas que aqueles homens tinham. Jesus demonstrou de uma forma muito sábia que nós temos que ter tolerância com o erro das pessoas. Porque nós mesmos somos falhos. Nós mesmos que às vezes somos tão severos, tão críticos, tão exigentes, tão cobradores de todo mundo, nós mesmos cometemos muitos erros. Então nós precisamos o quê? Se identificamos que essa é a nossa fraqueza, trabalharmos para mudá-la. Determinarmos que, num determinado momento, eu vou parar de ser assim. E quem já tentou mudar alguma imperfeição sua, sabe que isso não é simples assim. Sabe que é algo que exige da gente. Então o que que a gente tem que fazer? A gente pode determinar algo menos ambicioso. Seria nós, por exemplo, dizermos, eu vou parar de criticar tanto, embora eu ainda pense, eu não vou ficar falando toda hora. Eu vou dar um tempo para pensar, para refletir sobre o caso, antes de emitir a minha opinião. Eu vou meditar naquela condenação que eu faria por algumas horas, e depois eu vou ver se vale a pena dizê-la ou não. Essa é uma forma que a gente tem de lidar com essa imperfeição. A gente refletir antes de falar. É uma forma de a gente trabalhar essa imperfeição. Então, é algo que podemos colocar como um objetivo no próximo ano, ou nesse ano que já começou. Algo que nós precisamos, e é importante para nós, é esquecer as faltas alheias para conosco. Todo mundo erra o tempo todo. E a gente não deveria mais se surpreender porque as pessoas erram. Porque nós erramos, as nossas pessoas que nós mais amamos erram, o nosso vizinho erra, as pessoas da rua erram. Deveria ser para nós algo natural aceitar o erro das pessoas e esquecer e passar. E não ficarmos relembrando tanto tempo. Isso é algo fundamental para que a gente melhore as nossas relações ao longo do ano e a gente possa até ampliar o nosso círculo de amigos, de afetos. Porque quando nós somos muito rigorosos com as pessoas, muito severos, nós estamos, na verdade, o quê? Criando um distanciamento entre nós e elas. Então nós podemos não criticar tanto. Se é algo que afeta apenas a gente, é apenas do nosso interesse, nós temos o direito de esquecer aquilo e deixar para lá. Às vezes são coisas muito graves que afetam outras pessoas. Talvez nós tenhamos até que reagir e agir, mas a maioria das coisas que nós presenciamos no dia a dia são coisas que devem ser colocadas no esquecimento. E isso já vai ser uma conquista espiritual muito grande para todos nós. Devemos também, nesse novo ano, descobrir novas sementeiras de serviço edificante. É a gente realmente encontrar novas oportunidades de nos tornarmos úteis no mundo. O mundo tem tantas causas que precisam de pessoas dispostas a ajudá-las. Nós temos que encontrar algo que nós vamos fazer na vida e que não seja para nós, que seja em benefício da vida, de outros seres humanos, dos outros seres que compartilham conosco o planeta. Nós temos que nos engajar em algo que não seja apenas pelos nossos interesses. Isso faz uma diferença profunda na nossa vida. Nós que somos espíritas, ou nós que nos simpatizamos com o espiritismo, temos inúmeras oportunidades de trabalhar na casa espírita, de colaborar, de ajudar. Se não encontramos o espaço nesta casa espírita, podemos encontrar em outra. Podemos encontrar numa atividade social. Se não encontramos lá, nós podemos encontrar inúmeras outras oportunidades no nosso próprio dia a dia. Às vezes, ser gentil com a pessoa que está caminhando, que está carregando algo, já é essa oportunidade. A gente ter boa vontade, ter essa disposição de ajudar o outro. Mas nós precisamos incluir nos nossos planos isso. Algo que não seja apenas para nós. Sabe por quê? Nós já estamos vencendo ao determinarmos que vamos ter uma rotina em favor de alguém sem interesse nosso. Nós já vamos estar rompendo ali e transformando o principal vício que nos impede a evolução, que é o egoísmo. Por isso que é tão importante a gente encontrar uma oportunidade de atuar de forma a ajudar aqueles que precisam. Temos que também nos aproximar, ou melhor, nos aproximar daqueles que se mostram inclinados à cooperação no progresso. Também a casa espírita tem uma oportunidade muito grande, porque pensa, os encarnados estão pensando em progresso espiritual, os espíritos que vêm aqui mais ainda. Então é uma ótima equipe para a gente se integrar, ajudar, participar, e é uma grande oportunidade de a gente desenvolver outras habilidades também, de aprender, de conhecer o ser humano, de aprender a perdoá-lo. Porque às vezes a gente vem para a casa espírita e espera demais as pessoas. Já é uma visão deturpada. Na verdade, nós não podemos esperar muito de nenhum ser humano, nem de nós mesmos. Nós temos que ter um sentimento de profunda piedade por todas as pessoas, inclusive por nós. Não sendo tão severos, tão exigentes, e entendendo que cada um está buscando, de alguma forma, essa elevação espiritual. Então sermos mais tolerantes, deixarmos de lado qualquer coisa assim que a gente vê que vem para perturbar a nossa harmonia, a nossa paz. A gente realmente vir com o objetivo de ajudar. E muitas vezes os mais necessitados são aqueles que estão ao nosso lado, parecendo que são fortes, parecendo que estão ali dominando uma situação, não estão. Na verdade, são companheiros que precisam de ajuda, precisam de estímulo, de apoio, de cooperação, precisam às vezes apenas de um sorriso. E temos que lembrar, neste novo ano que se iniciou, que se Jesus não nascer e crescer na manjedoura de nossa alma, em vão os anos novos se abrirão iluminados para nós. É por isso que refletir no que Jesus ensina, o que Ele nos traz de conhecimento, o que Ele nos possibilita de aprendizado, através da sua mensagem tão vigorosa, que venceu séculos, que venceu tantas deturpações e que ainda hoje está inspirando pessoas no bem, para que ela tenha uma força em nós, nós temos que permitir que essa mensagem seja seguida por nós, seja exercitada. Por isso que Emmanuel diz isso na sua mensagem. Jesus precisa nascer no nosso coração. É aí que nós vamos ter um ano iluminado. Nós precisamos realmente pautar a nossa vida, seguir os nossos dias, vivendo como seguidores de Jesus, meditando realmente como um verdadeiro discípulo de Jesus age em cada situação. E viver assim é um ato de profunda violência contra os nossos instintos. Mas é só realmente dominando esses instintos, contrariando eles, que nós vamos superá-los. É só realmente a gente cedendo os nossos pontos de vista, deixando de ser inflexíveis, é só realmente a gente procurando pensar mais no outro, é que nós teremos realmente grandes oportunidades de realização do ano. Que Jesus nos abençoe a todos. Eu espero que essas ideias possam contribuir de alguma forma para que todos tenham um ano de 2015 de muita realização, de muita paz. E que Jesus abençoe a todos. Muito obrigado, gente.